sentido de ter me tirado deste labirinto. Mesmo eu traficando na biqueira de cima, mesmo eu destruindo a minha família. Vê se pode, vendi a droga pro meu irmão. Uma lembrança, triste recordação. O traficante não chama ninguém pra bocada. Cada um com a sua jornada. Não podia contar com ninguém lá de casa. Desemprego até a comida faltava. Minha mãe não podia me dar o que eu queria. Opa, comida no prato todo dia. Decidi traficar, guardo isso comigo. Minha mãe preocupada, cuida do meu filho. Vou orar por você, que Deus te proteja. Obrigado mãe, que assim seja. Subia pra biqueira, mas pensando comigo. É forte a palavra de mãe pro seu filho. Mesmo não tendo culpa, me sentia culpado. Ao ver a cada minuto um viciado com CD na mão. Bicicleta, relação corporal em troca de pedra. Vê se pode o vício chegar nesse ponto. O amor ser trocado por 5 conto. É triste, poderia ser minha filha. Se trocando por crack ou por cocaína. Com certeza, meu Deus, eu não quero ver isso. Na verdade, quem quer essa vida pro filho? Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia crack. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia crack. Vida bandida, retrato da ilusão. Então cadê o gerente? Onde está o patrão? Cadê o maluco da vila que era considerado? 7 palmos do chão, mapa de mano guardado. Devo ser exemplo e não dá motivo pra que o Denark na madruga cleque o gatilho. Pra que os moleque de manhã indo pra escola não se espelhe em mim vendendo droga. Vitória não é ter mansão, carro importado, mapa de mulher e não viver sossegado. Nem sequer poder andar com sua família. Esqueça o rolê em liberdade assistida. Então consto no DP, no BO assinado. 121, sequestro, assalto. Difícil ser feliz com retrato guardado. Qualquer fita que der, você vai ser procurado. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia crack. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia crack. A vida do crime tem 2 histórias pra definir. Uma de você não entrar e conseguir sair. Me sentir diretor da destruição. Ouço gritos daqui, maior aglomeração. Quantos tendo overdose no meio da rua. Desespero de família, alguém me ajuda. Consciência pesa, vendo a multidão. Quem será que tá ali? Será que é meu irmão? Quando se aproximo, não acredito. Era um desses mano que eu tinha vendido. Dá pra imaginar a dor daquela família. Uma criança chora, deve ser sua filha. Arrependido fui em casa, fiz uma oração. Ó Senhor Jesus Cristo, me dê o perdão. Console a dor dos familiares de todas as vítimas. Não deixe que as crianças entrem nessa vida. Vá no hospital, em todos os presídios, todos viciados. Liberte do vício aqueles que ficaram. Que Deus te proteja, vou orar por vocês. Que assim seja. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia grande. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Não quero que nenhum problema me mate. Eu vou sair enquanto é tempo, enquanto é tempo. Eu tô a bomba de cadeia grande. Não quero que nenhum problema me mate. Eu tô a bomba de cadeia crack.